Após ameaças, Wellington Dias anuncia ajuste no gás do povo. Idosa morre após ser atropelada por adolescente de 16 anos. Municípios do Piauí recebem obras de 12 milhões em investimentos. Justiça condena ex-prefeito do Piauí a ressarcir 420 mil. O Piauí registra mais 12 mil novos negócios em 2026. Veja. Fronteiras em Notícia começa agora. Boa tarde. Boa tarde. Prefeito de Pio Nono é preso por suspeita de exploração sexual de adolescentes. O prefeito de Pio Nono, Silas Noronha, 59 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 10. O prefeito e o sobrinho são investigados pelo crime de exploração sexual de adolescentes. Durante o depoimento, o prefeito preferiu ficar em silêncio. 5 adolescentes foram ouvidas. Na decisão de justiça, na justiça, também foi determinado o afastamento por 90 dias. O prefeito se apresentou na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente em Teresina, acompanhado de seu advogado. O CidadeVerde.com busca por contato com a defesa do prefeito para manifestações a respeito das investigações. O caso segue aberto para manifestações. Pelas redes sociais, a gestão publicou que o prefeito irá colaborar com as investigações. Silas Noronha ficou em silêncio ao se apresentar na DPCA. Ele foi encaminhado ao IML, que fez exame de corpo de delito. O prefeito estava acompanhado de seu advogado, que não quis falar. Fronteiras, agora 12:27. Saiba quem é o prefeito preso suspeito de exploração sexual de adolescentes. Prefeito Silas Noronha, 59 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 10. É suspeito de praticar crimes de exploração sexual de adolescentes. O gestor foi apresentado à Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente DPCA, em Teresina, investiga o caso. Em nota publicada após a prisão, o prefeito alega que permanece à disposição das autoridades, né, e que confia na justiça. Silas Noronha, natural de Barambu, no Ceará. Casado, tem filha, filiado ao Partido Social Democrático, PSD, e foi reeleito prefeito de Pio Nono, reeleito prefeito de Pio Nono em 2016. Na ocasião, ele se candidatou a prefeito de Pio Nono pelo PTB, mas não se elegeu. Em 2020, venceu pela primeira vez a eleição para prefeito do município pelo programa pelo Progressistas. Em 2024, concorreu à reeleição no segundo cargo. Para a reeleição, o prefeito apostou em trabalhos realizados no município e elencou novas propostas voltadas para a saúde, esporte, educação e administração. Agora em Fronteiras é meio-dia e 28 minutos. Atenção, pedimos a quem encontrou, venha ou venha encontrar um chaveiro com várias chaves, um chaveiro com várias chaves que foi perdido no trajeto da igreja para o cemitério. Atenção, pedimos a quem encontrou ou venha encontrar um chaveiro que foi perdido no trajeto da igreja para o cemitério. Um chaveiro contendo várias chaves. Foi perdido da igreja para o cemitério. Você que encontrou, entrar em contato comigo, tá bom? Atenção, pedimos a quem encontrou, venha encontrar um chaveiro contendo várias chaves que foi perdido no trajeto da igreja para o cemitério. Você que encontrou, entrar em contato com Tony Oliveira. Um chaveiro contendo várias chaves foi perdido no trajeto da igreja para o cemitério. Olha, atenção, aviso de vacinação da gripe. A vacinação é fundamental para proteger a sua saúde e evitar complicações causadas pela influenza. E quem deve se vacinar é os seguintes grupos prioritários: crianças de anos, gestantes, puérperas, mulheres de até 45 dias após o parto, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança. Não esqueça de levar o cartão da vacinação, o cartão de vacina e também o cartão do SUS. Proteja você e quem você ama. Vacinar é um ato de cuidado. Participe do dia D, amanhã, sábado. O dia D da campanha de vacinação contra a gripe, a influenza. Então, aviso importante de vacinação da gripe. O aviso super importante para você. A vacinação é fundamental para proteger a saúde e evitar complicações que são complicações causadas pela influenza. Quem deve se vacinar? Os seguintes grupos prioritários: crianças de 6 meses, menores de 6 anos, gestantes, puérperas, mulheres de 45 dias após o parto, idosos 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, também pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, profissionais da força de segurança. Não esqueça de levar, leve o cartão de vacinação, o cartão do SUS. Proteja você e quem você ama. É o dia D, participe do dia D, amanhã, sábado, dia 11. Olha, atenção, doutor Rômulo Rego, ortopedista. Doutor Rômulo Rego, ortopedista, ele vai atender em Fronteiras no dia 25 de abril. Atendimento dia 25 de abril com o doutor Rômulo Rego, ortopedista. Você pode agendar sua consulta no endereço de atendimento, Avenida Manuel Valério, 430, Centro Fronteiras, Piauí, no prédio onde funcionava o consultório do doutor Rodrigo Adelmo. Você deve agendar a sua consulta com o doutor Rômulo Rego, ortopedista, com a nossa amiga Uelkiane. Telefone Zap 9976-3970. Doutor Rômulo Rego, ortopedista, em tosses, bursite, tendinite, hérnia de disco, fraturas, osteoporose, artrite reumatoide, também lesões de menisco, ruptura de ligamentos. Doutor Rômulo Rego vai atender no dia 25 de abril em Fronteiras. Olha aí, atenção, muita atenção, pedimos a quem encontrou, venha encontrar um chaveiro contendo várias chaves. Esse chaveiro foi perdido no trajeto da igreja para o cemitério hoje. Então pedimos a quem encontrou um chaveiro contendo várias chaves, que foi perdido no trajeto da igreja para o cemitério. Você que encontrou, entregue a Tony Oliveira. Fronteiras em notícia. Boa tarde, obrigado pela audiência. Wellington Dias anuncia ajuste no gás do povo após ameaças de desabastecimento. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, anunciou nesta sexta-feira, dia 10, hoje, o ajuste no programa Gás do Povo, com a garantia de recursos para manter o benefício e ampliar a rede de distribuição. A medida ocorre em um momento de pressão sobre o mercado de gás de cozinha no Piauí, com o alerta do setor sobre dificuldades de abastecimento e aumento de preços. Ontem a Petrobras aprovou a neutralização dos efeitos de preços do leilão de GLP realizado no fim de março, com a devolução aos clientes a diferença entre os valores praticados e o preço. O preço de paridade de importação definido pela ANP, Agência Nacional de Petróleo. A decisão considera o cenário internacional pressionado pelo conflito no Oriente Médio e também prevê ainda a possibilidade de ressarcimento adicional, caso a estatal confirme a adesão no Programa Federal de Subvenção ao Gás, mantendo assim a garantia de entrega dos valores contratados e a segurança do abastecimento. Durante o anúncio, o ministro afirmou que o governo federal assegurou os recursos necessários para manter o programa e reforçou que a política busca reduzir o impacto do custo do gás no orçamento das famílias de baixa renda. Olha aí, atenção, pedimos a quem encontrou, venha encontrar um chaveiro contendo várias chaves, que foi perdido no trajeto da igreja para o cemitério. Você que encontrou esse chaveiro, entregue a Tona Oliveira, que você será gratificado. Tá bom? Um chaveiro contendo várias chaves que foi perdido no trajeto da igreja para o cemitério. Foi perdido hoje. Um chaveiro com várias chaves. Uma idosa morre após ser atropelada por um adolescente no interior do Piauí. Uma idosa, identificada como Francisca Maria do Nascimento, morreu após ser atropelada por uma motocicleta na tarde de quinta-feira, dia 9, em Lagoa de São Francisco, cidade localizada a 189 quilômetros de Teresina. Suspeito é um adolescente de 16 anos. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi encontrada por equipes da Polícia Militar, caída na pista. Ela apresentava fratura exposta na perna esquerda e no braço, além também de um ferimento na testa. O adolescente, que também estava no local do acidente, relatou à polícia que não viu a vítima caminhando às margens da rodovia devido à forte chuva que ocorria no momento da colisão. A idosa foi encaminhada com vida por uma equipe do SAMU ao hospital de Piripiri, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O adolescente foi apreendido, passou por exame de corpo de delito, foi levado à delegacia de Pedro II para as demais providências. Meio-dia agora e 39 minutos. Retificando, meio-dia, 41 minutos. Hora certa, Zen Imóveis. Municípios do Piauí recebem obras de 12 milhões em investimentos. O governador Rafael Fonteles esteve nesta quinta-feira, dia 9, nos municípios de São Luís do Piauí e Santo Antônio de Lisboa, para entregar obras e anunciar novos investimentos que somam mais de 12 milhões de reais. Desse total, 2 milhões sendo destinados para a construção, 2 milhões serão destinados para a construção de um campo de futebol. Há também implantação de sistemas de abastecimento de água em São Luís do Piauí, enquanto 10 milhões serão para Santo Antônio de Lisboa, que também será beneficiado com um novo sistema de abastecimento de água, pavimentação asfáltica e também de paralelepípedo. Em São Luís do Piauí, foram autorizadas a abertura de procedimentos licitatórios para a construção de um campo de futebol com gramado no bairro Guaribas, com investimento estimado em mais de 1 milhão de reais. A execução de um sistema simplificado de abastecimento de água, que é no povoado Torres, no valor de mais de 320 mil. Somados assim, os investimentos ultrapassam mais de 2 milhões. Ainda no município, o governador visitou a unidade básica de saúde José Bezerra da Silva, onde destacou a ampliação do programa de telesaúde. Segundo ele, todos os municípios do Piauí já contam com um sistema garantindo assim acesso a 12 especialidades médicas e não médicas, sem necessidade de deslocamento. Estamos aqui no município menos populoso do estado, com cerca de 2.300 habitantes e todos têm acesso a especialidades. A prefeitura, as prefeituras não conseguiram garantir isso sozinhas. Hoje, 80% dos atendimentos são assim resolvidos de uma forma remota. Já são 120 mil procedimentos por mês e mais de 1 milhão em 18 meses. É uma verdadeira revolução, afirmou o governador Rafael Fonteles. Agora em Fronteiras, 12h45. Boa tarde para você. Justiça condena ex-prefeito de Barro Duro a ressarcir 420 mil por improbidade. Uma decisão da justiça condenou o ex-prefeito de Barro Duro, Deusdete Lopes da Silva, por improbidade administrativa e que causou um prejuízo esse aos cofres públicos do município. A sentença proferida no último dia 4 determina o ressarcimento integral do ano, no valor de R$ 420.368,88, além da aplicação de sanções previstas na lei de improbidade administrativa. E o Piauí registra mais de 12 mil novos negócios em 2026. Saiba como abrir pela internet. O Piauí começou 2026 com um cenário positivo para o empreendedorismo. É isso mesmo. Dados do primeiro trimestre mostram que os empresários individuais foram os principais responsáveis pela abertura de novos negócios no estado, reforçando assim uma tendência de formalização e busca por autonomia financeira. Um total de 12.399 novos empreendimentos foram registrados entre os meses de janeiro e março. Informações são do Piauí, do painel empresarial da Junta Comercial do Piauí, JUCEP, ferramenta pública que reúne dados autorizados sobre o ambiente de negócios no estado. O mês de janeiro apresentou o maior número de negócios no estado. O maior número de aberturas, com 4.526 novos registros. Em seguida, março contabilizou 4.047 empresas, enquanto fevereiro registrou 3.826 novos empreendimentos. Hora certa, Zen Imóveis, agora 12:49. Acidente entre carros deixa 4 mortos, 1 ferido no Piauí. 3 eram da mesma família. 4 pessoas morreram e 1 ficou gravemente ferida após um acidente na manhã desta sexta-feira, dia 10, localidade Pirapora, área de litígio entre Piauí e Ceará. Segundo a Polícia Militar de Cocal, o acidente envolveu 2 veículos. No primeiro carro, 3 pessoas da mesma família morreram. 1 ficou gravemente ferida. A vítima foi socorrida por equipes do SAMU e encaminhada ao hospital. Já no segundo veículo, 1 ocupante morreu, totalizando 4 mortes. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. A equipe da Polícia Militar do Ceará chegou primeiro ao local, realizou procedimentos iniciais e assumiu a ocorrência. Olha aí, atenção, pedimos a quem encontrou, venha encontrar um chaveiro contendo várias chaves, que foi perdido hoje no trajeto da igreja para o cemitério. Você que encontrou, procure Tono Oliveira. Aviso dia D da vacinação da gripe. A vacinação é fundamental para proteger a sua saúde e evitar complicações causadas pela influenza. Devem ser vacinadas os seguintes grupos prioritários: criança de 6 meses, menores de 6 anos, gestantes, puérperas, mulheres de 45 dias após o parto, idosos de 60 anos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiências permanentes, pessoas também profissionais das forças de segurança. Leve o cartão de vacinação, cartão do SUS. Proteja você e quem você ama. É o dia D, vacinação contra a gripe, amanhã. Amanhã. Wellington Dias anuncia afastamento do ministério em julho. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, confirmou que irá se afastar do governo do cargo no mês de julho para atuar na campanha do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, a reeleição. A decisão ocorre no período das convenções partidárias, quando a coordenação das campanhas passa a ser intensificadas em todo o país, em todo o Brasil. E, segundo o ministro, o afastamento será formalizado por meio de férias e licença, permitindo dedicação integral às atividades eleitorais, com foco principalmente na região Nordeste. Abre aspas. Então eu vou colaborar. Veja que aqui que a convenção vai ser ali no mês de julho. Eu estou me preparando então para, neste período, tirar férias e que tenham, assim, direito até o licenciamento para colocar de tempo integral, assim, a coordenação, que serão aí os presidentes de partido, a coordenação nacional, que deve ser o presidente Edinho Silva, e a participação de alguns líderes. E tive a honra de ser convidado para ajudar especialmente no Nordeste, fecha aspas, afirmou o Wellington Dias.